Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1. E só um recadinho último, nessa quarta-feira não teremos seminário. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o seminário só volta em agosto, tá? É porque eu preciso fazer umas questões aí no mês de julho, e como eu vou ter que fazer umas paradas aí que... Umas correria, entendeu? O que interessa pra vocês saber é que não vai ter, pronto. O resto aí é entre eu e ele lá, ó, tá? Grosseria, né? Não, de sério, gente, só volta em agosto, beleza? Então, aproveita aí pra vir orar e orar mais tempo. Amém? Vamos lá? Atos capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim... Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, eu te louvo porque... Tu sempre nos ouves, Senhor. Porque o Senhor está presente em nossas vidas sempre. Te louvo, Jesus, porque Tu tens sido a nossa rocha, o nosso refúgio, Senhor, a nossa luz. Te louvo porque o Senhor tem permanecido conosco, nos montes e nos vales. Eu te louvo porque Tu tens sido fiel. Porque Tu tens cumprido a Tua promessa de que sempre, sempre estaria conosco. Te louvo mais uma vez porque nessa noite o Senhor está aqui. Tu estás aqui neste lugar. Pedimos que o Senhor fale conosco. Ministre na nossa vida a Tua palavra. Fale conosco. Para a glória do Teu santo nome que nós oramos. Amém. Amém? Ops, só um pouquinho aqui, travou aqui. O maior privilégio que nós temos na vida, sem dúvida, é tê-lo na nossa vida. Ter o Rei dos Reis habitando em nós é o maior privilégio e a maior aventura que Deus nos deu na vida. Eu ouvi meu pastor falando essa semana uma frase que me marcou. Ele, falando um pouco da sua conversão, quando ele encontrou o Cristo na vida dele, ele disse o seguinte: Logo na minha conversão, eu experimentei algumas coisas na minha fé. E eu não sei direito explicar o que foi que eu encontrei. Só sei dizer que eu achei aquilo que eu tanto procurava. Não sei como é que isso funciona com você e como isso funcionou na tua conversão, mas quando ele falou esta frase, os meus olhos tiveram uma espécie de revelação e eu pude compartilhar da mesma experiência e confirmar aquilo no meu espírito, dizendo: meu, foi exatamente isso que aconteceu com a minha vida e foi isso que aconteceu com a maioria dos cristãos que eu conheço. Não sei quantos podem dizer o que mudou, o que não mudou, qual foi o nível de experiência que teve, mas para a minha vida foi exatamente isso. Quando eu encontrei Cristo na minha vida, parecia que os céus se abriram, meus olhos se abriram e tudo aquilo exatamente que eu procurei durante toda a minha vida eu havia encontrado. Eu não sabia o que era, só sabia que todos os dias ao acordar, algo na minha vida buscava, cavocava, de alguma forma tentava ir atrás, e aí, né, cada um vai procurar em lugares, em formas, em algumas questões da vida. Alguns vão buscar na sexualidade, outros vão buscar nas drogas, outros no trabalho, outros no consumismo, né? E por aí vai. Em outras religiões, sei lá. Mas a verdade é que quando eu conheci Cristo na minha vida, naquele exato momento eu tinha uma certeza absoluta. Eu tinha finalmente encontrado aquilo que eu sempre procurei. Quando eu era criança, eu gostava muito de filosofar desde pequeno. Sempre filosofei, isso sempre fez parte da minha vida. Eu gostava muito de subir em cima da minha casa e ficar lá filosofando. Quando eu tinha em torno de 7 anos a 8 anos, eu gostava de subir lá e ficar pensando e várias vezes questionando a vida e algumas coisas e pensando a respeito de Deus. E quando eu encontrei Cristo na minha vida com 18 anos de idade, eu tinha uma certeza. Finalmente, eu tinha encontrado aquilo que eu tinha buscado toda a minha vida. E não sabia. E nunca mais abandonei isso. Encontrei, é isso que eu quero. E a Bíblia, ela fala de muitas parábolas e experiências, né? Conta a história de um pequeno grupo de homens que também, de alguma forma, quando tiveram um encontro com Cristo, genuinamente, esses homens nunca mais foram os mesmos. Esses homens radicalmente abandonaram uma vida que percorria um trajeto, um caminho, para viver uma vida radicalmente oposta àquela de abandono dos seus sonhos, para viver um sonho que eles tinham dentro deles e eles mesmos não sabiam. Nós fomos resgatados de um sonho que nos leva para lugar nenhum e colocados, inseridos num sonho maravilhoso e poderoso. Eu nunca sonhei na minha vida antes. O meu sonho antes da minha conversão era me tornar um biólogo, ir para campo, estudar animais, alguma coisa assim. Eu era apaixonado por animais. Eu já disse que ainda sou, Deus só mudou o gênero, né? Agora não é mais, não preciso mais ir para o meio do mato. Agora eles vêm até mim, né? É um outro gênero de bichinhos. E na minha conversão mudou tudo isso. Eu não estou dizendo que essa mesma experiência tem que acontecer com você. Se você tem sonhos de fazer alguma coisa na área, no campo secular, né, que você precisa abandonar isso. Eu acho que pelo contrário, né? Uma das coisas que eu queria dizer para você que tem buscado, sei lá, fazer uma faculdade, trabalhar no meio secular como advogado, como professor, como médico, como filósofo, sei tantas áreas, né? Que mais do que nunca esse mundo está precisando de profissionais sérios com Deus, gente crente mesmo, gente que acredita em Deus e gente que pode fazer do seu trabalho um grande ministério operante nesse mundo, né? Quando a gente pensa em ministério, a gente sempre resume isso a algo relacionado àquilo que a gente considera reino de Deus, né? Se alguma coisa tem cara de crente, isso é ministério, senão não serve. Então eu não posso, de alguma forma, ser um professor e, de alguma forma, desenvolver um ministério dentro disso, né? Eu já compartilhei com vocês que eu fui professor de guitarra durante muitos anos, né? Hoje, às vezes, dou uma aulinha ou outra, mas fui professor de guitarra durante muitos anos. E para todos os meus alunos, eu tive a graça de testemunhar de Cristo. Todos, em absoluto. Eu sempre orava, chegava na aula um pouco antes lá, tirava um tempo de oração e consagrava aquele dia a Deus, falando: Deus, hoje esse dia é teu. Eu quero que o Senhor me use de alguma forma durante todo esse dia. As oportunidades que eu tiver, eu estarei aqui para te servir. E foram raros os dias em que Deus não me usou ali para orar por alunos, aconselhar alunos, de alguma forma criar relacionamentos e pregar o evangelho para eles. E você pode fazer a mesma coisa na sua vida. Conheço muitos médicos que têm sido uma bênção no reino de Deus. Conheço muitos homens que têm trabalhado naquilo que a gente pode chamar de meio secular, apesar de que eu não gosto muito de usar esse termo secular, que dá uma impressão que nosso Deus não é o Deus da terra, né? Não é o rei do universo. Parece que Deus só é Deus da igreja, né? E principalmente os evangélicos vão dizer que só é Deus dos evangélicos, né? Porque também se mudar de endereço já não serve, né? Ele é a nossa propriedade, nós somos exclusivamente donos dele, né? E Deus não pode agir fora daquilo que a gente coloca para ele andar. Ele tem que andar dentro daquilo que a gente considera, né? Mas uma das coisas, por exemplo, que nós temos visto aí fora é que há um movimento no meio secular concordando 100% com essa visão evangélica, de que tem que de fato haver uma separação entre reino de Deus e aquilo que a gente considera como mundo, como secular, como, né, aquilo que não faz parte da nossa cultura evangélica. Então, o mundo está adorando isso. Tudo o que ele quer é justamente isso. É que nós a gente fique restrito ao nosso gueto evangélico, que a gente não saia desse nosso mundinho, né? E nós devemos fazer mesmo separação entre aquilo que é sacro e daquilo que é profano. Então, você ouve falar que religião e política não se discute, né? E você vê um, você olha para um livro que o tempo todo está falando de política. Um Deus que intervém numa história. Deus não é um Deus que intervém na religião. Você não vê Jesus intervindo numa religião. Você vê Jesus intervindo na história, mudando a vida de pessoas, mudando a política, mudando a vida, tirando pobres daquela miséria toda e trazendo para um outro mundo, né? A gente ouve falar de testemunhos de pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, que não sabiam ler. E tem gente que eu já ouvi falar que só sabe ler a Bíblia. Se você colocar outro livro para ler, ele não sabe ler. Não me pergunte como. Já estou repetindo uma informação que eu recebi. Então, no reino de Deus, Deus não fica fazendo essa separação entre profano e secular, entre sacro, né, entre religião e aquilo que é secular. Para Deus, o mundo é o mundo, pessoas são pessoas, inseridas nesse meio estamos nós, a igreja. Pessoas. Deus sempre agiu na história por meio de pessoas, e você e eu somos os agentes de Deus nesse mundo, aonde você estiver. Se eu nego o meu trabalho de estar a serviço do reino, eu estou negando a minha fé. Então, ore a respeito disso, né? Ore a respeito disso. É muito difícil, às vezes, a gente falar e a gente resumir algumas questões quando a gente está tratando de missionários, por exemplo, né? Uma vez perguntaram para mim: quantos missionários a Gólgota tem? Eu falei: olha, é para ter uns 150. Por baixo aí, é para ter 150. O cara: meu Deus, 150 missionários? 150 missionários. Mas e quem sustenta? Não, os caras trabalham. Os caras são formados. Ó, tem gente formada em educação física lá, tem gente fazendo psicologia, tem gente fazendo filosofia, tem gente fazendo sei lá o que mais, né? O que mais? Contabilidade, enfermagem, né? E tem gente que não gosta de trabalhar, vai estudar para ser pastor, né? E aí, né? E os que não gostam de trabalhar estão no seminário fazendo seminário para ser pastor. Por que que eu disse isso para eles? Porque eu creio nisso. Eu creio que cada um de vocês é um missionário no reino de Deus. Se eu não acreditar nisso, eu não sei nem por que nós estamos aqui. Se eu não acreditar que cada um de vocês é um instrumento poderoso de Deus nesse mundo, eu não sei nem por que nós estamos aqui. Todos vocês, Deus pode usar na área que Deus confiou a vocês. Jesus, sem sombra de dúvida, é o maior personagem da história. É o que causou o maior impacto na história foi Cristo. Antes dele não houve nenhum e depois dele não houve nenhum. Ele causou um impacto, ele foi o responsável pela mudança de milhões de vidas durante toda a história. Desde que ele entrou na história, o mundo nunca mais foi o mesmo. Inclusive, eu gostaria de desafiar vocês a buscarem no YouTube um documentário sobre as Ilhas Fiji. Quem já viu esse documentário das Ilhas Fiji? Levante as mãos. Nem 10% aqui assistiu, né? Algumas pessoas assistiram nos renovos, mas seria interessante você procurar isso no YouTube. Ilhas Fiji, né? O avivamento, a revolução que o evangelho de Cristo está fazendo naquelas ilhas, né? Ali ao lado, dentro da Oceania. Tem sido poderoso. E é isso que faz parte do evangelho. O evangelho, ele chega, ele automaticamente ele vai causando essa transformação radical, né? Transformou a minha vida radicalmente, transformou a vida de vocês radicalmente, eu espero, e continuará transformando a vida de pessoas radicalmente na história, para a glória do nome dele, né? Jesus, ele traz pelo menos três coisas na nossa vida, na nossa conversão. Ele traz significado. A minha vida não tinha significado. Passou a ter significado nele. Tem significado nele. E permanecerá tendo significado nele. Se você tirar Cristo da minha vida e tirar Cristo da sua vida, a nossa vida passa a não ter significado. Eu não entendo como um ateu consegue abandonar a fé e permanecer pensando, acreditando que a vida a partir de então tem algum tipo de significado. Esse domingo, para amanhecer de ontem à noite, um menininho de 1 ano de idade, que ficou na minha casa durante todo o mês, ano passado, não lembro o mês ao certo, a família veio para cá e ficou na minha casa durante 1 mês, ficaram aqui consultando médicos, a gente ficou carregando ele todos os dias para lá e para cá. E ontem, de sábado, amanheceu meio ruinzinho, os pais levaram no médico e a criança é alérgica à dipirona. Dipirona, amor? Dipirona, né? A criança é alérgica à dipirona. A avó advertiu os médicos falando assim: olha, essa criança é alérgica à dipirona. A moral da história é que deram uma injeção na veia de dipirona na criança e mataram essa criança, de 1 ano de idade. Então, de ontem para hoje eu não dormi direito, fiquei orando um bom tempo pela família, porque eu conhecia a família e conhecia a criança e só eu sei o que essa criança passou. Mais uma vez glorifiquei o nome de Deus porque eu estava dormindo mais um dia com meu filho e não estava passando por essa situação, né? Mas uma das coisas que é interessante, porque se alguém tem algo a dizer nessas situações, somos nós. Por mais que muitas vezes a gente não tenha nada o que dizer, porque é uma situação que o que você disser não mudará muito aquela realidade, né? Mas se alguém tem algo para dizer, somos nós. Se eu tiro aquilo que eu tenho, que é Cristo, o que eu tenho a dizer? Um ateu numa situação dessa tem o que a dizer? Não tem nada. Não tem absolutamente nada para dizer. Se alguém tem algo para dizer, somos nós. Somos nós. Jesus, ele dá significado. Uma outra coisa que ele dá, então, é propósito. Começa a dar um propósito. E a terceira coisa que Deus nos dá é produtividade. Você deixa de ser uma pessoa improdutiva no sentido da vida e você passa a ser uma pessoa que produz algo para a vida, para a humanidade, né? O cristianismo, ele é, sem sombra de dúvida, a religião que mais trouxe produtividade para esse mundo, né? O cristianismo é o responsável pelas construções de milhares de escolas, milhares de hospitais, orfanatos, leprosários, por aí vai, né? A vida continua e a fé cristã continua fazendo a diferença nesse mundo, né? Através da vida de pessoas. Quando a gente lê em Gálatas 5, 22 a 23, nós lemos que Paulo vai falar sobre amor, Paulo vai falar sobre alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e mansidão. Vou repetir: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e mansidão. Se você tirar qualquer coisa relacionada a esse fruto que o Espírito Santo traz para a minha vida, eu não sou um cara completo. Amor, por exemplo. Eu não sabia o que era amar. Se há algum conceito que se tornou carne na minha vida a respeito do amor, de fato, foi só depois que eu tive uma experiência com Cristo. Então, se eu sei amar hoje como se deve amar, é porque o Espírito Santo me deu a graça para isso. Alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e mansidão. Quando a gente lê em João 14, 27, vocês não precisam abrir, só me acompanhem, só ouvem. Diz assim: deixo-vos a paz. Depois João 16,33 vai dizer: eu venci o mundo. Hebreus 13,5 vai dizer: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mateus 28,20 diz: estou convosco todos os dias. Por que que eu e você nos esquecemos o tempo todo disso? Você acredita que em algum momento da sua vida você está só? Acredita? Baseado nessas promessas que Deus deu para mim e para você, você acha que em algum momento da sua vida você está só? Se eu estou só, tudo isso daqui que Cristo disse é uma mentira. A paz de Cristo está em mim. A vitória sobre o mundo está em mim. A companhia dele, a promessa de que ele jamais me abandonará, está comigo, está em mim. E como a gente é confrontado por isso, né, todos os dias. Falta de fé e de esperança de que Deus realmente está em mim, está em vocês. Por isso que quando a gente ouve falar de uma pessoa que estava e não está mais, dentro do seminário a gente estava vendo sobre essa questão da diferença entre o apóstata e uma pessoa que está desviada, né? Que há uma diferença gritante entre as duas coisas, né? Eu conheço muitos apóstatas, pessoas que literalmente abandonaram a fé e disseram: eu não creio mais nesse Deus. Aí se você cutucar bem esse cara, você vasculhar bem a fé dele, ele vai confirmar para você algo. Ele vai dizer assim: na verdade, eu nunca acreditei de fato. Na verdade, eu estava ali, mas aquilo era, mas não era. Aquilo estava, mas não estava. Eu acreditava, mas não acreditava. Na verdade, o tempo todo eu duvidei. O tempo todo eu duvidei. E por isso hoje eu estou aqui. O desviado é aquele cara que não está presente, talvez esteja até vivendo uma vida de pecados, mas o desviado, pelo menos ele tem consciência de que está errado. Pelo menos na minha vida, quando eu tive um momento na minha vida em que eu estive fora da igreja, todos os dias que eu chegava em casa, eu dobrava meus joelhos diante de Deus e falava assim: Pai, tem misericórdia da minha vida e me resgate, me tira dessa lama que eu estou vivendo. Eu nunca neguei a minha fé e nunca abandonei minha fé, apesar de estar vivendo uma vida contrária àquilo que eu acreditava. Então essas duas diferenças, né? Agora, uma coisa que me preocupa, quem tem alguém ali? Ângelo, pegue mais o microfone. Acho que é o 5. Ei, som. Oi. Amém. Não? É o que está aberto aí. Oi, som. Aí, tá bom. Uma das coisas que João 15, 8 diz, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, com relação a essa questão da produtividade que o reino traz sobre a minha vida. Nisto é glorificado meu Pai. Vou repetir. Nisto, que eu vou dizer daqui a pouquinho, é glorificado o meu Pai. Eu vou repetir. Nisto, que eu vou dizer daqui a pouquinho, é glorificado o meu Pai. Ou seja, antes de eu dizer o que é, aquilo que eu vou dizer é aquilo que glorifica a Deus. Amém? Entenderam bem essa parte? Amém? Porque senão você fica aí, ah, mais uma vez? Preciso explicar de novo? Não, né? Então assim, ó. Em que deis muito fruto. Vou repetir. Em que deis muitos frutos. Mais uma vez. Em que deis muito fruto. Então, juntando as duas partezinhas, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Quando eu falo de glorificar a Deus, isso sempre vai ter uma coligação com aquilo que eu faço. Porque esse movimento de adoração e de louvor, que só é, de alguma forma, transmitido em dança, música, não tem nada a ver com aquilo que realmente, de fato, vai glorificar a Deus. Porque duas coisas têm que andar juntas o tempo todo. O nome de Deus é glorificado de fato através dos frutos que a minha vida produz no dia a dia, através de uma relação com Ele. Ou seja, trazendo isso para o meu e para o teu contexto, quando eu estou trabalhando, aonde quer que eu esteja, os frutos que eu gero na minha vida são esses frutos que glorificam o Pai. Porque senão. E Jesus ele continua dizendo assim, ó: e assim, portanto, vos tornareis meus discípulos. Eu estou já dando meu segundo ano de renovo, estou com o segundo grupo de renovo, né? Hoje a Gólgota tem 7 grupos de renovo. Ano que vem, provavelmente isso vai aumentar mais. Espero que no mínimo uns 10 grupos nós tenhamos ano que vem. Uma das piores coisas é você ser discipulador. Porque eu fui discipulado por homens. E logo na minha conversão, a minha fome por Deus era muito, e eu não me contentava com palavra de púlpito, né? Eu fui muito azarado nessa questão, principalmente. Mas eu não me contentava com isso. Palavra de púlpito para mim não era suficiente. Então eu ia domingo, ouvia a palavra, mas segunda-feira eu já estava lá. Eu ia na biblioteca do meu pastor, chegava e dizia: pastor, você me empresta um livro? Eu empresto. E eu levava para casa, lia, comia aquilo, voltava, devolvia, pegava outro e comia aquilo, vivia comendo, além de ler a Bíblia o tempo todo, né? Estava lendo o tempo todo, jejuando o tempo todo, buscando a Deus o tempo todo, porque eu tinha fome desesperada de Deus. Tinha uma fome desesperada por Deus. Então, além disso, eu busquei logo de cara um homem para discipular a minha vida. Eu não suportei caminhar sozinho, porque eu olhava ao lado, em minha volta, só via gente desinteressada pelo reino, e eu queria alguém que discipulasse a minha vida. O meu primeiro discipulador foi um cara chamado Lé. O Lé foi meu primeiro discipulador, o cara que investiu, derramou a sua vida sobre a minha vida, né? Investiu na minha vida, forjou o meu caráter, né? Aquele homem foi lá e investiu toda a sua vida, né? Casado, eu sempre chegava no final de semana, eu ia para casa dele, dormia lá, e a gente ficava estudando, lendo, às vezes ficava a madrugada toda orando juntos, de joelhos no chão ali e clamando a Deus pela vida. E depois disso, outros homens foram e discipularam a minha vida. Até que então eu comecei a discipular homens também. E nesses mais de 15 anos discipulando pessoas, é muito frustrante ser discipulador, por um lado. Você tem muitas alegrias na vida como discipulador, mas você tem muitas decepções na sua vida como discipulador. Principalmente porque uma das coisas que os meus discipuladores, quando olham para a minha vida, eles têm alegria, é ver aquilo que aconteceu na minha vida. Então, eu não sou esse cara que eles podem olhar e dizer assim: puxa vida, Investi minha vida nesse cara e olha no que resultou. Quantas mil pregações você já ouviu? Quantas centenas de palavras e ministrações a respeito de dar fruto eu e você já ouvimos nessa caminhada com Deus? Quantas e quantas vezes eu já ouvi a respeito disso? De buscar a Deus, ter fome por Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida que frutifique, que gere algo. E voltando a essa questão do renovo, então algumas coisas começaram a acontecer, né? Você vai lá, você chama alguns homens, você investe 2 anos na vida deles, né? Termina o renovo, alguns homens, graças a Deus, abraçam o ministério, vão lá e frutificam, começam a discipular outros homens, vão lá, enfrentam a vida e vamos lá, né? Alguns homens terminam o tempo do renovo, morreram. Acabou. Enterraram. Se enterram nos seus ministérios e não acabou. Dali não acontece mais nada. Né? O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é que esse papo de ser cristão está muito coligado com ser discípulo dele. E automaticamente todo discípulo produz outros discípulos. Porque se não produz outros discípulos, não pode ser chamado de discípulo. Coloque isso na sua cabeça em nome de Jesus. Porque você pode estar sendo enganado, vivendo uma vida infrutífera no reino de Deus. Não é por causa que eu estou dizendo, não. É porque a palavra está dizendo. Se fosse o Pipe que estivesse dizendo, você poderia descartar absolutamente aquilo que eu estou falando. Mas a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: que Deus é glorificado através dos meus frutos. E são esses frutos que demonstram que eu sou verdadeiramente um discípulo de Cristo. Isso tem que me tirar da zona de conforto. Isso tem que me tirar de um comodismo. Tem que me tirar de uma visão de cristianismo que se resume a frequentar uma igreja. Eu não quero chegar diante do Rei dos Reis um dia. Eu não quero chegar diante do trono dele um dia, de mãos vazias, e dizer assim: Deus, eu não tenho nada para te apresentar. Absolutamente nada. A minha vida na terra foi uma vida infrutífera. Uma vida em que o comodismo assumiu o controle da minha vida. E eu não tive nada e não produzi absolutamente nada na vida. Por isso que eu comecei lendo Atos 17. Principalmente quando chega no versículo 6. Paulo e Silas tinham passado por ali, ou estavam ainda por ali. Esses homens vão até a casa de Jason, procurando Paulo e Silas. Esses homens são conhecidos como os homens que têm causado alvoroço por todo mundo. Não é na minha igreja, porque tem gente que causa alvoroço dentro da igreja. Só causa confusão dentro da igreja, aqui, em casa, né? Com pai e mãe, aí ele é o bom da boca. Mas trazer transformação para esse mundo com uma vida radical, apaixonada por Cristo, que está a questão. Eu volto a falar, eu não sei quantas pessoas eu levei a Cristo na minha vida. Não sei. Eu não sei dizer. Mas uma coisa eu sei. Eu vou cumprir meu ministério até o fim dos meus dias. Não sei se tem alguma coisa que vai me roubar disso um dia. Quando eu fiquei sabendo dessa criança que morreu, não consegui nem me colocar no lugar desses pais. Eu não consegui nem me colocar. Tentava, de alguma forma, a gente precisa trazer uma identificação para que a compaixão e a misericórdia venham sobre você, né? Quando você olha uma pessoa na rua, mendigando e passando fome, você se coloca no lugar para que haja compaixão e haja misericórdia, né? Nessa situação, eu não consegui visualizar isso, porque eu não sei, eu não quero nem pensar o que é essa realidade. Eu espero que, em nome de Jesus, nenhum de vocês jamais aqui dentro passe por essa experiência. Que Deus nos livre disso. Só por isso, nós já devemos ser gratos a Deus por toda a eternidade, por não passarmos por situações parecidas com essa. esses homens, e aí termina falando assim: agora chegaram aqui. É um desespero nesses caras. Os caras ficam tão desesperados quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, que aqueles caras vão procurando tudo que é vagabundo que tem na rua, tudo que é gente desocupada, que não faz nada da vida, e traz esses caras para junto de si, para de alguma forma esses caras formarem uma frente contrária a esses caras que estão trazendo tamanho de transtorno na história da Palestina naquele tempo. Está ali. Aqueles caras trazem o alvoroço. Né? E aí, quando se fala de igreja primitiva, igreja primitiva, igreja primitiva, igreja primitiva, igreja primitiva, né? Todo mundo, eu ouço falar missionários dizendo igreja primitiva. Eu tenho vergonha de dizer, de falar da igreja primitiva. É bom que a gente nem pronuncie o nome da igreja primitiva, porque isso daí traz constrangimento para a minha vida. A não ser que eu vou olhar para isso de fato e isso vai trazer para minha vida uma mudança. Porque senão só falar e não viver isso, para mim é um constrangimento. Questões que estavam ligadas, por exemplo, à igreja primitiva. Simplicidade. É uma igreja que estava preocupada unicamente com a simplicidade. Está ali. Tudo era comum entre eles. Não havia uma ganância, não havia esse sentimento de superioridade, de ser maior do que o outro. Né? A única preocupação era ser pequeno. Ser pequeno. Uma outra coisa era prontidão em crer. Eram pessoas que estavam dispostas a crer e não a duvidar. Estavam dispostas a crer. A gente coloca, traz um projeto, traz um sonho, traz alguma coisa. Qual é a minha reação diante disso? Puxa vida, isso é legal, hein? Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Vamos lá, vamos em frente. Em nome de Jesus. E a principal, talvez, de todas elas, era uma igreja que estava pronta a obedecer. Quando Jesus chega e fala assim para ele assim: ide pregar o evangelho toda a criatura. Isso não tinha uma reflexão teológica. Isso não tinha momentos de orações, momentos de jejum. Aquilo para eles era a questão mais prática da vida. Pregar o evangelho. Eu não sei, quando eu me converti, isso caiu assim, ó, bum. Aquela verdade, eu tenho que pregar o evangelho. Alguém me amou, pregou para mim, eu me converti, sou uma nova criatura. Bom, eu tenho que pregar isso para alguém. Eu tenho que anunciar isso para alguém. E eu me tornei o cara mais chato de Foz do Iguaçu. Ninguém suportava ficar perto de mim. Por quê? Porque eu estava o tempo todo falando de Jesus. Ah, cara, Jesus ama a tua vida. Puxa, quando o Pipe chegava, cara. Ah, tá vindo aquele cabeção chato. Eu tenho que pregar o Evangelho. Tenho que pregar o Evangelho. Pronto a obedecer. Pronto a dar. Pronto a sofrer e, principalmente, né, pronto a morrer, né? Porque naquele contexto ali, meu filho, eu não sei, eu acho que Deus foi muito gracioso quando Deus escolheu a geração que deveria cumprir aquele chamado ali. Porque se Deus tivesse nos escolhido, eu não sei se o cristianismo tinha durado muito tempo. Porque quando eu vejo a geração de bundas moles que nós temos hoje aqui, né? Diante dos nossos olhos, é preocupante, né? É preocupante. O Espírito Santo, então, ele achou aquilo que ele certamente estava procurando, né? Quando o Espírito Santo olha para aquela geração ali, ele encontra uma comunhão de pessoas de tal modo unidas no amor e na fé, que ele pôde operar nelas e através delas com um mínimo de obstáculos. O nosso problema na fé, e principalmente nessa igreja em questão, é que nós criamos obstáculos demais. Né? Por exemplo, não vir no culto. Ah, tá frio, não vem. Ah, tem jogo de futebol. Ah, deu uma preguiça. Né? Essa semana eu escuto, cadê? Deixa eu ver se ela está aqui hoje. Ela não está aqui hoje. Cara de pau. Foi essa semana conversando com ela, ela falou assim: irmã, tá meio sumidinha, né? Chega domingo e dá uma preguicinha. Vou falar uma coisa, a Santa Inquisição tinha que voltar, viu? Cara de pau, fala na minha cara isso, né? É uma preguicinha. Legal. É obstáculo, a gente cria obstáculo, né? A gente cria obstáculo para não orar, a gente cria obstáculo para não ler a Bíblia, a gente cria obstáculo para não pregar o Evangelho, a gente cria obstáculo para não servir em algum ministério, a gente cria obstáculo o tempo todo para a fé. Como a gente é profissional nisso? Até esse mesmo obstáculo ser confrontado com uma coisa que a gente é apaixonada, né? Quando a gente é apaixonado, eu não sei, eu sou apaixonado por música, então nunca há um obstáculo com relação a isso, né? Vamos ensaiar 3 horas da madrugada? Vamos ensaiar 3 horas. Mas tá chovendo, tá frio. Não dá nada, nós vamos. Pô, mas tô doente. Vou me arrastando. Outra coisa, jogar futebol, né? Terça-feira a gente pode estar sem as pernas. A gente joga Olimpíada de algum jeito, sabe? Né? A gente vai lá e joga igual. Nunca tem. Agora o ministério acabou. Mais um ministério dessa igreja que vai pro buraco, né? Então, nem o futebol não funciona aqui dentro, cara. Nem isso não funciona aqui, misericórdia. Quando você olha para a história da igreja, os 3 primeiros séculos de história da igreja, você vê o que aquele pequeno grupo foi capaz de fazer, né? Pequeno grupo, um pouco mais de pessoas do que essas que estão aqui. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos tinha um pouco mais do que 100 e poucas pessoas, 150, poucos mais, eu não lembro de certo número, né? Que estavam ali, que foram visitados pelo Espírito Santo. Se aqui tiver mais do que 100 pessoas, é exatamente o grupo que Deus pode pegar e usar e transformar esse mundo que está aí fora. Mas depende. Depende. Tudo depende. Depende do quanto eu estou pronto a obedecer, do quanto eu estou pronto, disponível realmente a colocar a minha fé em movimentação e transformar a minha vida numa vida que glorifique a Deus através dos meus frutos, porque eu verdadeiramente sou um discípulo de Cristo que produz frutos e diante disso o nome de Deus é glorificado na minha vida. Vocês entenderam o que isso que eu quis dizer? Se vocês não entenderam, depois vocês assistam o Metalcast, que vai repetir e vocês assistam de novo, né, Léo? Vai estar lá, né, Léo? Cadê o Léo? Meu irmão, assistir, você põe na frente do computador, você assiste, tocando ali, dando a mesa. Só tem voz saindo, mas você fica olhando pro Media Player, pro Windows Media Player, qualquer coisa. Se quiser, eu coloco uma fotinha minha, você fica mais feliz, Thiagão. Faz o seguinte, você coloca uma foto minha do lado, deixa aberto assim, e o Real Player do lado ali, faço até bequinho, fica assim, ó. Eu tiro uma foto e mando pra você, tá bom? O grande desafio, eu vou encerrar dizendo isso. O grande desafio, talvez, que eu e você precisamos resgatar na nossa vida. Vou falar sobre algumas coisas. Se você quiser anotar, você anote. Ou se não, depois você pode ouvir novamente através do Metalcast. O pessoal lá de Foz do Iguaçu, queria agradecer. O pessoal de Foz do Iguaçu que está fazendo os downloads em peso das pregações lá, estão assistindo as pregações toda semana lá. Né? Graças a Deus. Tem gente do mundo inteiro acessando. Está sendo muito legal. Tem gente até que é o país mais esquisito que foi. Reino Unido, Califórnia, Bolívia, até Los Hermanos, Sítio Cercado, Osternac, Vila Pinto, que mais? Tatuquara, Xaxim. Santa Cândida, Uberaba, né? O cristão, guarde isso. O cristão, ele é cristocêntrico, a vida dele é Cristo, ele vive para Cristo, ele existe para Cristo. Uma preocupação do meu pastor é que os púlpitos e as igrejas, cada vez que passam, têm se tornado menos cristocêntricos. Nós precisamos resgatar uma vida cristocêntrica. Cristo é a minha vida. Eu existo para Ele. A minha vida é dele. Eu estou aqui para Ele. Não deixe nenhuma crise existencial, Nenhuma depressão, nada te roubar disso. De que Cristo é o centro da tua vida. Amém? Falei, amém. Falei meio inglês o negócio aqui. Amém. Estou meio internacionalizando. Daí flui aqui. Estou falando em línguas daqui a pouco aqui. Né? Segunda coisa, o cristão é fortalecido pelo Espírito Santo. Terceira coisa, conduz outros a Cristo. Conduz outros. Não aceite nada contrário a isso na sua vida, em nome de Jesus. Jesus te chamou para gerar outros em Cristo. Ai, Pipe, eu sou Jacu do Mato. Eu sou tímido, tenho uma vergonha. Eu tenho coisas que eu tenho certeza absoluta que você não tem vergonha na cara para fazer. Eu tenho certeza que na hora de virar os olhinhos para trás, ninguém tem vergonha. Ninguém fica tímido nessa hora. Pra pregar o evangelho, né? O cristão possui vida efetiva de oração. Efetiva, constante, o tempo todo, né? Eu sou aquele que gosta de separar um tempo para orar de manhã, às vezes de noite também. A Kátia é aquela que ora o dia inteiro. Ora o dia inteiro, minha esposa. O dia inteiro. E louvado seja Deus por isso, porque eu tenho uma mulher de oração na minha casa. E ela é que tem me sustentado, né? Tanto em oração, quanto fisicamente falando, em todos os sentidos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso. É um cara que compreende, que busca a palavra de Deus. É um cara que confia em Deus. Porque se você não confia em Deus, você não deveria nem estar aqui. Se você não confia em Deus, você não deveria estar aqui. Talvez você esteja aqui porque você queira resgatar isso. E acima de todas as coisas, eu preciso ser uma pessoa que obedece a Deus. Quero desafiar vocês em nome de Jesus a resgatar um novo tempo diante de Deus. Amém? Um tempo de obediência, cara. Nossa, você tem tanto potencial. Sabe, uma das coisas que eu mais tenho inveja é de vocês. Eu gostaria de trocar de lugar com alguns aqui e falar assim, ó, vem ser pastor e deixa eu ir trabalhar no teu lugar. Deixa eu ir trabalhar. Deixa eu ir trabalhar. Eu queria mesmo, sério mesmo. Eu era tão feliz quando eu era só um professor que estava lá dando aula o dia inteiro e eu tinha oportunidade todo dia de pregar o evangelho. Daí você se torna pastor, você tem que lidar todo dia com problema, bomba, bomba, bomba. Todo mundo só te liga para falar de bomba, bomba, bomba e pepino, né? E eu tenho uma inveja de vocês por ver que vocês têm toda a oportunidade de estar lá. Em nome de Jesus. Que vocês sejam a diferença nesse mundo, irmãos. Que vocês sejam a diferença neste mundo, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma música, que é uma música que eu, como um bom old man, um bom idoso, gosto de cantar, porque ela é bem atual. O nome dela é Rudy Cruz. E eu quero cantar essa música porque eu quero que a gente cante ela realmente com nossa alma, nosso coração, e a gente resgate a mensagem dela no nosso ministério. Amém? Fique em pé. E nós vamos fazer dessa música a nossa oração nessa noite. Amém? É para vocês cantar com vontade aí, viu? Vou ficar de costa, aqui, olhando para a cara de vocês e ver a alegria de vocês cantando. Vamos aquietar nosso coração. Jesus, meu a vida. Nós queremos, Senhor, ter a graça de um dia chegar diante da Tua presença, Senhor, e verdadeiramente trocarmos nossa cruz pela coroa, Senhor. Que a gente não chegue diante da Tua presença de mãos vazias, Senhor. Que a gente não chegue diante da presença, Senhor, com o nosso comodismo, com a nossa covardia, Senhor, com a nossa desistência, Senhor, do nosso chamado e do nosso ministério, Senhor. Quer dar frutos que glorifiquem o Teu nome, Jesus. Nós somos Teus discípulos, Senhor Jesus, e queremos viver como tal, Senhor. Queremos viver, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Renova, Senhor, em nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, Senhor, o Seu chamado, Deus. O chamado que o Senhor deu a cada um de nós. E que a gente possa cumprir, Senhor, na nossa geração, a grande comissão que nos foi confiada. Para o louvor e para a glória do Teu santo nome, nós oramos. Amém. Dá um abraço no seu irmão e profetiza na vida dele, no nome de Jesus, amém. Fale para ele, seja uma bênção nesse mundo, meu irmão, em nome de Jesus, dê frutos para a glória do nome do Pai, amém. Deus os abençoe, tenha uma boa semana em Cristo. Até o Metanoia.